Players, eu sou o RPGista e esse é o podcast mais crítico de toda a blogosfera. Tô falando do RPGcast. Quem tá comigo aqui, como vocês sabem, né? O guardião dos portões do vale, Kill Dragon. Aê, galera, bate palma aí. Que já está abalando os corações das donzelas ouvintes do RPGcast. Não, senhor, eu vou cortar essa parte, senão vai ficar ruim pra mim depois. Ai, ai. Tudo bem, deixa quieto. Mas já temos guerreiros do vale que estão devastando corações das donzelas. Deixa isso pra lá. Os guerreiros cheios de carisma por aí. Semana passada a gente não apareceu pra gravar os recados porque tava uma semana muito corrida. Todo mundo tem meio uma desvantagem vagabundice, a crônica também acontece isso. A gente já acabou se desencontrando, mas estamos de volta pra dar os recados que não foram dados. Pois é, e estamos de volta já para começar a brincadeira com um erro crítico, né, cara? Ui! Pois é, cara. Semana passada tá eu lá, né, tendo que fazer a apresentação do RPGcast sozinho, abandonado no canto. Usou algum fumo hobbit, sabe como é que é gravar? Não gravem podcast com fumo hobbit. O Dragon gravou com RPGcast. É, você sabe o que é isso? É a falta de hidromel, cara. Se eu tivesse tomado hidromel, não tinha ficado assim. Pois é, e aí acabei falando que nós tínhamos 3 anos de RPGcast, mas acho que o pessoal que acompanha a gente sabe que não é isso, né? 3 anos de... RPG Vale! 3 anos aí que a gente tá na caminhada, até fiz um vídeo, tem o post lá do vídeo, agradecendo uma galera legal que acompanhou o post. Eu estou meio resfriado, então assim, não estava chorando. Tava chorando, sim, você quase chorou. Só viu não, lá. Bárbaro não chora, porra. Grande Bárbaro quase chorando ali. Que merda. Mas enfim, 3 anos de RPG Vale, erro crítico do Kill Dragon, mais um acerto decisivo no último RPGcast, que foi muito bacana, qualidade. Não sei se vocês repararam, quem tava aí comentando da qualidade, que deu uma subida de nível, né, que Dragon? Porra, até que enfim, né? Parei de ficar editando com ferramentas de amador. Nosso bardo resolveu sair do banheiro e tinha um microfone que parecia que ele gravava no banheiro. Vocês vão reparar no próximo episódio que ele já saiu do banheiro. Cara, eu não acredito, cara. Eu vou conseguir ouvir a voz do bardo enquanto eu tô editando, sem precisar colocar efeito. Olha que bacana. Bardo sem vergonha, cara. Ficou 6 meses pra comprar um fone de R$19,90. Ah, sabe como é que é bardo? Só pra muita coisa. E por falar em bardo, quem perdeu o RPGcast 4 é um grande de um maluco, porque vocês tiveram a oportunidade de ver o nosso bardo metaleiro cantando igual o compadre Washington. É, cara, se quiser ver o nosso bardo metaleiro cantando igual um Silvio Santos cantando axé, é só ouvir o RPGcast 4. Tá muito engraçado. É, cara, eu não tinha como fazer o RPGcast 4 sem aquela parte, cara. Ficou muito bom mesmo, cara. Ele pediu, pelo amor de Deus, pra tirar, mas não teve jeito. Ah, sim, a gente tem aqueles recados básicos de todo RPGcast. Primeiro é o Canções da Meia-Noite, que, como vocês sabem, toda segunda-feira no RPG Vale tem um conto, uma história ou algo produzido por um dos nossos leitores. É, inclusive, essa semana, aniversário do blog, a gente selecionou as melhores canções de todos os 3 anos. Então, se você escreve histórias, pode ser de cenário já existente, como o Daimon, como Tormenta RPG, qualquer cenário, manda pra contos@rpgvale.com.br que o Dark Wolf vai selecionar e vai divulgar o seu trabalho, né? Sim, será lido pelos olhos clínicos no nosso mestre Dark Wolf. É, tem que perceber que agora nós estamos recebendo bastante histórias, né? Então ele tá com um olho um pouco mais clínico, tá selecionando as melhores aí, porque realmente não dá pra publicar todas por enquanto. Por enquanto. De repente, E falando em publicar todas por enquanto, a nossa coluna, né, Canções da Meia-Noite, vai virar um especial aí. Estamos com um projeto bacana, né, que a gente tá produzindo. Tem outros nomes na parada, mas não vamos falar nada assim por enquanto. Vamos deixar vocês com curiosidade pra saber o que vai acontecer com Canções da Meia-Noite. Fiquem ligados no RPG Vale, que ou nos nossos Twitters, né, que nossos perfis no Twitter, vocês já tem por aí, tá no post do RPG Cast, que de repente vai sair uma informação ou outra, mas ó, vai ser uma coisa motherfucker. É muito legal mesmo, cara. Eu tô acompanhando o projeto de perto e vou falar pra vocês, cara, tá muito bacana. Acho que a gente já falou demais sobre isso, né? Deixa eles morrerem de curiosidade. Ah, a gente precisa também da sua força no Top Blogs. E fala tudo do RPG Cast, porque a gente quer ganhar o Top Blogs. Então você tá ouvindo o RPG Cast, tem o link no post pra você votar tanto no RPG Vale quanto no Append City, né? Sim. Que é do nosso narrador Almeida. Votem agora, votem freneticamente, votem com o e-mail do pai, da mãe, do cachorro, da plantinha que tem Twitter. Você vota com todo mundo ali. Invoquem todos os espíritos ancestrais para votarem no RPG Vale e trazer esse prêmio para o universo roleplayer. Não custa nada. E lembrando que se o RPG Vale não ganhar esse ano, a culpa é de vocês. Totalmente de vocês. Se a gente não ganhar, vocês são os culpados, os grandes sacanas disso acontecer, tá? Eu quero milhõezinhos aqui no meu bolso. E agora vamos para os e-mails, então, que drago. Agora vamos para os e-mails, mas antes, a vinheta. A famosa vinheta, né? É. Envie suas críticas e suas sugestões. Leremos seus e-mails enquanto matamos dragões. Anote o endereço, pois eu serei breve. rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br rpgcast@rpgvale.com.br. Nós recebemos alguns e-mails, eu selecionei dois aqui. O primeiro que eu vou ler é de uma pessoa que eu não sei se é homem ou se é mulher. Eu acho que é homem, cara. Mas aí como é que fala? É, tá, Raish Alves. Eu não sei se é Raish, Raish, Raishi. O Raishi. Raishi. O Raishi Alves. Olha lá. Bom dia, boa tarde ou bom dia. Como assim? Tem boa noite? É que ele deve viver naqueles planetas onde tem dois sols. É o planeta do Raishi. Meu nome é Raish, tenho 14 anos, moro em Natal e gostaria de saber qual a ferramenta que vocês utilizam para gravar e editar, já que também pretendo fazer podcasts. Alguns sendo partidas de RPG inspirado em vocês. E serão disponibilizados no site, bom, tá aí o site no post, né? É, vamos fazer esse jabazinho, né? Um jabazinho básico, sem vergonha. Caso vocês tiverem a curiosidade de vê-lo, agradeço de antemão. Então agradeço por lerem este e-mail e gostaria de ressaltar que vocês são a minha fonte de informações de RPG na internet. Nunca joguei de verdade um RPG, então o podcast vai ser um verdadeiro desafio pra mim, já que serei o mestre da partida. Sou um aspirante a fã do site de vocês, já que apenas conheci há pouco tempo, e a única coisa que tenho a dizer é que continuem um bom trabalho, vou acompanhar vocês até não poder mais. Obrigado, não, é obrigado por sua atenção. Tá tudo no mesmo parágrafo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara aqui, Eduardo. A gente promete continuar com um bom trabalho. Se vocês prometerem continuar mandando os e-mails, comentando e fazendo download. Principalmente comentando, eu quero 100 comentários nesses posts aí, vocês não estão fazendo trabalho, hein, cara, vamos trabalhar aí. É verdade. Estamos dando toda a força aí pra você fazer o seu podcast, mande pra gente, né, pra gente palpitar também, você vai ver como que é legal. Já terminou de ler? Então, só responder a questão dele aqui, pode ver que deu uma certa diferença, né, como o Randall. Não, aqui eu não sou o Randall, não, eu sou o Alan Santos. como o RPGista estava dizendo, né, deu uma certa diferença, ainda tem muita coisa que melhorar, eu admito, mas a diferença também se vai por algumas técnicas que eu andei aprendendo no blog aí do Audio Reporter, andei dando uma lida nos posts dele, bem bacana, bem legal, quem quiser aprender técnicas de edição, de som, dá uma olhada lá, vou deixar o link, estamos fazendo jabá aqui sem pretensão nenhuma. Eu nunca entendo porra nenhuma daquele site lá, cara, porque não tem essas porra. porra de compressão, de dispersão, de, sei lá, abrir Stargate no áudio. Cara, mas é muito animal, cara. Muito animal mesmo. Mas estamos fazendo um jabazinho aqui, talvez ele nunca saiba, né? Mas tá aí. E também porque nós trocamos o software. Antes nós usávamos o Audacity. O Audacity é bacana pra quem tá começando, pra quem tá iniciando. Se você até quiser começar a iniciar com o Audacity, é legal porque é free, né? É uma ferramenta completa e é leve. Mas o nosso RPGcast precisava ir para outros patamares, né? Precisávamos ganhar um XP, principalmente um boost, né? No áudio. Então nós estamos utilizando aí as ferramentas Sony Vegas e SoundForge. Elas são um pouco mais profissionais, um pouco mais difíceis de compreender. Eu mesmo apanhei bastante com as ferramentas, mas são ferramentas excepcionais para trabalhar. Olha outro jabai. Então vamos para o segundo e-mail. Vamos. É o e-mail do Gabriel Cavalcante. Exato. O cara que é um halfling guerreiro, ó, um hobbit guerreiro. Caramba, cara, que grande merda de classe. É o máximo vai ser o Pippin, né? É, o cara é tipo Pippin, mano. Porra, mas beleza. Ó, o Gabriel Cavalcante, valeu pelo seu e-mail, ó. Ele diz assim: olá, galera do RPGcast. Mando este e-mail para agradecer o trabalho que fazem. Sempre fui fã de RPG, apesar de ter jogado poucas vezes. E graças a vocês e o ânimo de um amigo na minha sala de ciência da computação, onde tem muitos nerds, ele ressalta aqui, montamos um grupo e vamos começar uma aventura. Além deste agradecimento, mando meus parabéns pela última aventura hilária. Azar no jogo tem de sobra aí, várias atrapalhadas e chute nos bagos. Continue assim. Pô, acho que o Almeida anda burlando aqui o Append Dice, cara. Eu tenho que falar, o Append Dice, cara, abaixem o Append Dice pra vocês utilizarem, mas eu tenho que confessar. Não abaixem, não. Baixem, meu querido. Não, eu falei baixem. Baixem o Append Dice aí pra vocês utilizarem, mas eu tenho que confessar que este programa é maldito. Cara, mas tem o link do Append Dice pra galera baixar já? Pô, você tem que pedir pro Abner, ele é maluco. Ele. Tem que ver isso com a Almeida, né? Porque a gente tá fazendo beta teste, mas a gente não sabe se tem o link. Ó, assim que o nosso narrador der o start, a gente vai deixar o link pra você baixar o Append Dice. Mas, ó, é um programinha sacana, cara. Eu tô até pensando em começar a usar dado de verdade na próxima vez. Que, porra, cara, no último RPGcast só tomei porrada por causa disso, mano. Não bota a culpa no Append Dice, não. O problema é você que é azarado. Eu azarado, cara. Pois é. É isso aí, ó, mandem mais e-mails, a gente gosta de ler e-mails aqui, é uma coisa bem bacana. Comentem, mandem e-mails e tweetem pra gente, sigam-nos. Sigam-nos, os bons. E os maus também. Os maus também, mas ó, vai levar porrada. Ó, vou dar um spoilerzinho aqui, mas acompanhem os próximos RPGcast. Porque o Randall vai ficar fodão. Vai ficar fodão, porra nenhuma. Tá cada vez mais foda o Randall, cara. De bola, vamos para nossas aventuras, porque meu machado precisa fazer um pouco de estrago por hoje, né? É isso aí, vamos que vamos. Queridos, eu sou o Randall, sem o X agora, para ficar mais style. A mente vazia é um playground para o meu machado. Aqui é Arthur Kill Dragon e a espada é a lei. Aqui quem está falando é o Bard Dark Wolf, que atualmente está sem os pés e sem a caneca de cerveja. Aqui é a sacerdotisa da lua, Kailine, que a luz dos deuses ilumine sempre os nossos caminhos. Aqui é o Almeida, o mestre e... Nossa, como você é grande! Show de bola. Ok, na aventura passada, vamos lá, Arthur Kill Dragon, o que aconteceu na aventura passada? O bardo cantou, ah meu Deus. O bardo cantou Cuca Lelê? O bardo cantou igual o compadre Washington. Era uma mistura do Silvio Santos com o compadre Washington, cara. Então, vocês derrotaram 3 Cyclops e vocês estavam indo para os fiordes a oeste, certo? Correto. Ok, vocês aventureiros estavam acompanhados de Kailine, a sacerdotisa da noite, e do garoto Moros, que era o objetivo da missão. Sim, eu tô carregando o Daniel Darkwolf nas costas. Eu tenho que deixar isso bem claro pra vocês, eu não gosto do Moros. Por quê? Cara, você não gosta do Moros, você não gostava de Lacun. É verdade. Eu sempre tenho que ter alguma coisa pra não gostar, essa é a essência do meu personagem. Sim, na verdade, quem tá carregando o Dan nas costas é o Ale, é o Randall. Eu mesmo. Ok. Então, o Dank tá com os dois tornozelos locados, né? É isso? Ou era o pé quebrado? Tá com os dois pés zoados. Ok, os dois pés machucados. Eu tô com os dois pés quebrados, só sei que eu fiquei me arrastando que nem um mendigo na hoje. Então, vocês viajaram por mais ou menos 2 dias e vocês chegaram finalmente à ponta dos fiordes quando vocês viram uma trilha que descia até o que parecia ser um vilarejo portuário. Um vilarejo. Olha ali na frente. Finalmente algum lugar nesse meio de mato aqui. Não aguento mais. Não sei se é muito prudente ficarmos indo para vilarejos. A última vez que nós fomos para um vilarejo, nós acabamos vendados. Mas eu também não aguento mais ficar carregando esse bardo intestado nas costas. Olha o jeito que você fala aí, vai. Vai, vai, vai. Anda. Ok. E aí, vocês descem pro vilarejo? Ah, é melhor que fazer. De repente existe alguém pra curar as pernas desse fantoche. Meus pés. Ok. Então, vocês descem. E na hora que vocês chegam, as pessoas simplesmente não se incomodam com a presença de vocês. Elas, na verdade, não ligam pra presença de vocês. Vocês veem que elas estão ocupadas com as suas tarefas diárias. E você vê que alguns barcos de pescadores voltando carregando redes cheias de peixe. Interessante, as pessoas aqui não ligam pra pessoas de 2 metros de altura, pra sacerdotisas, pra guerreiros. Pra caras com pé quebrado. Mas deixa você chegar no nível 20. eu vou descer aqui com o dragão dourado, né? Se fosse um cavaleiro da morte, eles se preocupariam. É, pois é. Bom, vamos procurar algum lugar próximo aqui pra nós podermos nos refrescar. Ok, vocês têm o rio. Mas o que mais tem na cidade? Não é uma cidade, é um vilarejo. É assim, você tem um conjunto de mais ou menos 12 ou 13 casebres de madeira. Parece que é basicamente umas 5 ou 6 famílias distintas, no máximo, vivem ali, separadas em netos e filhos. Uma coisa bem pequena mesmo, e mais uma vila de pescadores simples. Certo, mas não tem nem um bar do Zé aí, cara? Nem uma taberna do Zé? Por incrível que pareça, não tem taverna. Como pode isso? Que isso? Como assim, cara? E aí, onde eles compram as coisas? Aonde formam seus grupos? Eles produzem o que eles precisam pra viver. Eles são um grupo pequeno mesmo. Tá errado isso aí. Entendo. Bom, acho então que nós devemos falar com esses pescadores e tentar achar uma solução pra sair daqui. É uma boa ideia. Ok. Vocês veem que tem 2 barcos de pescadores. Um que ele é um pouquinho maior. Quando eu digo maior, ele tem 3 pessoas. Eles estão descarregando peixes. Você tem outro barco que é um pouco menor que aquele, um pouco mais velho, mas está sozinho. Tá, então vamos nos dirigir às 3 pessoas. Alguém sabe dirigir barco por aí? Nem ideia. Cara, a gente não vai simplesmente roubar o barco. Vamos ver de quem é o dono daquele barco que está ali. E depois roubar o dono do barco e aí sim roubar o barco. Você, por acaso, é um ladino? Eu não, mas eu preciso sobreviver. E agora eu tô sem os 2 pés. É um bar do Mago Ladino, o que mais é? Eu não tenho dinheiro pra alugar um bar. E peraí, e o dinheiro que a Ordem deu pra vocês? Não, na verdade, o dinheiro que a Ordem deu pra gente ficou nos cavalos. Você não tinha colocado no seu cinto? Não, ele tava no, nas bolsas dos cavalos. Eu tentei ajudar vocês, você complica, né? Cara, na boa, na próxima deixa o dinheiro comigo. Ó, eu tenho que dar 4 moedas de ouro que eu ganhei tocando na taverna. É verdade. Eu ainda tenho as 2 moedas de ouro que ele ganhou do Dark Wolf. Eu tenho algum dinheiro guardado. Na verdade, o Dan tá com 2 moedas de ouro e o Randall tá com 2 moedas de ouro. Mas as 2 também são minhas, só tá protegendo ela. Ah, é? É. Porra nenhuma. Bom, o melhor caso aqui é nós procurarmos alguém pra que nós possamos se localizar melhor. Saber qual que é a melhor forma de nós chegarmos ao nosso destino. Então você vai chegar naquele grupo de pescadores? Então, nele você vê um velho, um senhor de meia idade, assim vai, uns 40 anos, e um garoto de uns 20 anos. Com quem você fala? Vou falar com o senhor. Com o velho? Ou de 40 anos? O de 40 anos? É, ele é uma pessoa assim, de cor, barbuda e forte. Tá tirando as redes cheias de peixe do barco. É, bom dia, senhor. Oh, bom dia, Tsunsei. É, desculpe, eu sou o Killdragon. Estou aqui com os meus companheiros. Nós estamos procurando um barco para podermos atravessar este... Mas se você está procurando um barco, aqui é vila de barco. Então, esse aqui é um barco. Aqui, ó, um barco. Caramba, senhor. Que filme que você está usando? O que, que tem nesse cachimbo? aqui não tem cachimbo, não. É, de quem é este barco vazio, senhor? Ah, esse barco é do meu pai aqui, ó. Porra, você demorou tudo isso pra falar. É do Paim, aqui ó. O Paim, os homens que estão querendo falar do barco. Aí o mais velho fala: Ele não fala. Então você quer falar do barco, ah? O que você quer falar do barco? Nós estamos precisando de um barco para atravessar esse rio. Atravessar o rio por quê? Olha, o que você quer atravessar o rio? Eu sei, deixa eu pego meu machado e falo assim. Porque eu acredito que atravessar o rio é menos doloroso do que atravessar você no meio. Calma, Raven. Ah, que horror! Não faça isso com o velhinho, ó. Uma vez eu pesquei uma tainha que era assim, bravo que nem você. Aí nós comeu ela. O quê? Que era bravo? Eu não entendi. Eu não entendi, mas acho que se você ficar fazendo graça, ninguém, eles vão cortar você e vão comer você também, cara. Então... não, é que nós pescamos uma tainha que era brava como o Sunset. Aí nós pescou e comeu ela. Não, não estamos querendo confusão aqui. Para o seu azar, eu não sou nenhuma tainha. Ok, Randall, ok. Poxa, mas era mais irritado e incomum, mano. Arthur, fala com ele aí, seu Killdragon, senão eu vou cortar a cara desse vagabundo, tá enchendo meu saco. Cara, eu vou pegar, colocar a mão atrás da cabeça do Randall, chacoalhar a cabeça do Randall, pra variar. Ah, pode deixar que a gente resolve aqui. Vai ali pro canto. Resolve, melhor, mas a próxima tirar. Vez eu não vou falar nada. Tranquilo. Melhor você tirar este rapaz das suas costas. É bem lembrado. E vou tirar o caramba, ô Bart. Se eu for brigar, você vai comigo. Não sou escudo pras costas, não. Ah, tô bem. Se eu for entrar em briga, você vai estar comigo, mano. Agora que eu vou. Dark Wolf, o bar do mochila, né? É, o bar do mochila. É, senhor, qual é o seu nome? O meu é Madaleno. Mazaleno? Não, Madaleno. Ah, o do ok. Do Paim é Jazi. Jezin? Não, Jazi. Jazê. É o Jazi. Jazi. De aqui Jazi? Não, Jazi. Então, senhor Jusa. Não, Jazi. Ok, senhor Jazi. É que Paim é meio surdo, é melhor você falar comigo. Tá ok. Então, senhor. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Madaleno. Meu Deus do céu. Onde a gente veio parar? Madaleno. O Madaleno. Ai, ai. É. Então, senhor Madaleno, você acha que este barco é forte o suficiente para podermos chegarmos a Domo Inoxin? Ah, não sei. Paim, quantos tainhas você acha que ele espera? Eu não sei, acho que dá umas 200 tainhas. Ah, eu acho que cabe aos três, sim. É porque vocês pedem 200 tainhas, a gente já carregou 2.000 tainhas nesse barco, né? Cara, se tudo aqui que vocês pesam é feito pelas tainhas, imagina quando acabar a extinguir as tainhas. Não, acaba a tainha não, porque a gente vai longe. Ah, tá ok. Poderia fazer, por favor, uma demonstração com este barco? Eu preciso saber se o barco não está afundando para comprar ele de você. Não, não precisa de demonstração não. Funciona, vamos subir. Você quer comprar? Não, eu não vendo de barco, não. Por quê? Barco é de família, tá em família faz tempo. A gente não vende barco para funcionar, nem para... Não. Pera aí, então, aguarde só um minuto que eu já volto. Conversar com os meus amigos ali. Seguinte, pessoal, se a gente pegar um cara desses aqui do vilarejo como nosso guia, nós vamos ter que colocar uma faixa no Randall. Uma faixa? na boca dele. A gente não perdeu, e na boca do guia também. Primeiro, porque o Reyna não vai conseguir ficar quieto perto de um cara desse. Segundo, eu não vou ficar aguentando esse cara falando não. O que, que a gente faz? O cara falando não? Não, eu tô falando num canto, ele não tá me ouvindo. Mas você já tá falando como eles, cara. Ai, cacida. Em 2 minutos aqui eu já peguei o sotaque, mano. Imagina, você ficar uma viagem inteira com esse cara. Você tá maluco? Paladinos são bem adaptáveis. O Randall levou mesmo a sério aquele negócio de não ia falar mais nada, né? A gente não vai ficar 10 minutos conversando com o cara pra ele falar que não vai vender o barco. Só se vocês me darem carta branca e eu faço ele doar o barco rapidinho. Ah, ok. Bom, eu acho que nós precisamos, então, agir um pouco barbariamente. Eu posso fazer um pouco de vista grossa pra gente conseguir o nosso objetivo. O que, que vocês acham? Eu não sei. Deixa comigo, deixa que eu converso. Tá o senhorzinho e o filho dele, não tá? Então, tá o senhorzinho, o homem de mais ou menos 40 anos e o garoto. Tá, vou chegar no homem de 40 anos. Ok, o Madalena. Madalena, vamos negociar. Ele tem alguma casa, uma cabana, alguma coisa assim? Bom, ele deve ter, ele mora no vilarejo e não tem muita gente no vilarejo. Tá, eu chego assim, coloco a mão no ombro dele e... vou tentar quebrar o braço dele. É um louco? O armlock. Como assim? Oi, eu tô aqui, cara, que manéva do armlock? Que... Peraí, você faz um armlock com o bardo nas costas, né? Não, vou dar um armlock de braço, vou dar uma kimura nele, é melhor, mais fácil. Rola um D20. 14. Você não quebra o braço dele, mas você derruba ele no chão de lado. Bem, o garoto mais novo tá com um pedaço de pau onde seria sua cabeça, mas como o bardo tá nas suas costas, o bardo que toma o impacto e ele toma 7 de dano. Oh, minha cabeça! Moleque maldito! E o bardo, com o impacto, ele desprendeu e caiu no chão. Você não vai mexer com meu pai, não, porque meu pai... Você não vai mexer com ele, não. Ai, meu Deus, eles estão arrumando confusão lá. Eu tô no chão com a mão na cabeça lá. Será que eles não conseguem não se machucar alguma hora? Não é possível. Pô, eu vou dar um murro na cara do garoto, na boa. Eu não sei, tá na minha profissão tomar porrada pra outro. Não, o bardo é o tanque, é isso? O bardo é o tanque dessa aventura. Ó, eu vou acabar com isso agora. Só vou, como o cara caiu, eu vou encostar só o machado no pescoço dele e falo, qualquer movimento, ele já é. Ok, você encostou um machado no pescoço dele? Isso, você assim, pra dar aquele fiozinho de corte saindo sangue, assim. Nisso, por trás de você veio aquele senhor, ele jogou uma rede em cima de você e você tá todo emaranhado, você não consegue se mexer. Mas o cara também tava na rede, não tá? O cara tava no chão e você tava de pé. Ele jogou a rede em cima de você que tava de pé e você ficou todo emaranhado na rede. E você não consegue se mexer. E nisso vem o garotinho e começa a te bater com um pedaço de pau e você tomou 5 de dano. Tá na boa, você sabe que quando eu me libertar daqui, pelo menos uma morte vai ter. Eu tô matando pescadores. Pra dar um susto nos caras, eu vou com a minha marreta, dar uma porrada na água pra guichar aquela água em cima dos caras assim, entendeu? Fala o D20. Tomara que eu não mate eles com essa porrada. 13. E você fez uma onda sair e molhar por cima do pequeno porto de madeira que eles estavam. Mas, bem, eles são pescadores, a água não assusta eles. Não, é só pro impacto da água, tipo, chamar a atenção deles, entendeu? Ah, chamou atenção, mas não fez nada, além de chamar atenção. Senhores, acho que começamos errado. Na verdade, não queremos confusão por aqui. Você quer começar, você vem batendo meu pai? Pai tá aqui trabalhando, tá aqui pensando, e você vem batendo meu pai? Peço desculpa pela atitude do meu amigo, mas é que precisamos realmente chegar neste lugar onde precisamos ir. Então por que não fala? Por que vai bater no painho assim, meu fã? Eu já pedi desculpas. Então você sabe uma forma que nós podemos chegar em Domo Inoxen? Ah, agora vocês podem ir a nado. Eu acho que eu posso ser um pouco mais perspicaz do que o nosso amigo aqui, se for o caso. Pera, senhora, quanto o senhor cobraria pra nos levar? Ó, se fossem bater em painho, ia ser 2 moedas. Mas como bater em painho, vai ser 5 moedas. Já estou perdendo a paciência com esse rapaz. Ok, nós pagamos. Eu ponho a mão na minha trouxinha e dou o dinheiro pro cara. Me solta que resolva essa porcaria toda. Eu acho que nós vamos ter que levar o Randall preso na viagem inteira. Cara, na boa, cara. Tipo, isso não é vai amarrado. Dar certo. Isso não vai dar certo. Eu também já tô perdendo a paciência, mas tudo bem. Bom, eu vou lá soltar o Randall. Mas fica quieto, Rain. Você vai soltar o Rain. Não vai eu matar acho ninguém. Não, hein? Por favor, alguém arma alguma coisa pra eu, sei lá, me apoiar e eu sair arrastando o chão, mas não deixa ele me carregar. Na próxima eu carrego você. O Moros carrega você. Vou chegar pra galera e seu velho desgraçado, você já encheu o meu senhor pra ser isso. Por dois, não, por duas senhor. Peças. Não, vamos resolver com duas peças. Tá bom. E não vai resolver nada com um senhor de 40 anos. Duas peças. É minha última oferta. Mas a Kailine já pagou. Eu já paguei. Que papo é esse? Você dá meu dinheiro pros outros? É o meu dinheiro. Não, ele que tá oferecendo duas peças de ouro pro cara. Essas peças é minha. Cala a boca, você não tem nem perna. Não, ele ainda tem. Ela só não tá funcionando, né? Fica em pé pra falar comigo. Vou pegar o Dark Wolf que tá lá jogado na água, sem dignidade, sem perna. vou colocar ele nas costas, mas acho que vai ficar um pouco mais seguro aqui. Então você coloca Dark Wolf nas costas, ele fica meio atrapalhado por causa das asas, mas ele consegue ficar preso como uma mochila. Então senhor Jesus? Não. O pai é Geazi, eu sou Madalene e o meu filho é Juni. Meu Deus, quem criou esses nomes? Em que lugar eu estou? É Geazi e Juni. Juni, isso! Juni, quem é? Madaleno e Juni. E Juni. Acho que é melhor nós falarmos com o Juni. É o único que eu vou conseguir lembrar o nome. Ok, Madaleno. Oi. Nós precisamos sair o mais rápido possível. Quando você pode nos levar para Dom Inox? A gente já descarregou os peixes. Aí Pain e Juni leva os peixes. Aí eu posso levar vocês. Então vamos. Ok, então vocês sobem no barco junto com o Madaleno. E vocês cinco, né? E o garoto Moros fala: Mamãe! Oi, meu filho. Mamãe, eu tava pensando. E se esse barco afundar? A gente nada, filho. Eu já te ensinei a nadar. Não, eu sei nadar. Você tem. Mas e os homens com armadura? Armadura não boia. Eu vou. Eu não tenho armadura mais, já tá tudo destruído. É verdade, eu tô sem o peito de armadura também. O único que vai morrer é o bardo. Que o bardo? O bardo tá nas costas do drago. Como que eu vou voar com você nas costas, meu filho? Eu vou largar você. E vou sair voando. É, né? Paladino, né? Paladino, caramba, né? O garoto fala uma frase e causa um caos. Não, eu acredito que eu posso levar o bardo nos braços, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Vamos esperar o barco afundar primeiro. Entendeu, filho? Se o barco afundar, eles se viram. Se o barco afundar, eu volto naquele fiord e vou matar a vila inteira. Mamãe! Oi. Mas a água do fiord não é gelada? Bastante. Ah, a meu gente Deus, não eu pode gostava. Morrer de hipotermia se a gente nadar? Você não sabe o que é hipotermia. Não sabe do tempo medieval, moleque. Melhor cala você a boca. Segurar a boca do seu filho, porque ele tá me enchendo o saco também. O moleque não sabe, não existe hipotermia no tempo medieval, né? Vai morrer e pronto. Vai morrer, é isso mesmo. Vocês estão, então, navegando. Estão vendo o sol começando a baixar, mais ou menos umas 3 da tarde. Vocês saíram dos fiordes e começaram a entrar no que parecia ser um mar. E após mais umas 2 horas, ou seja, umas 5 horas da tarde, começa já o sol a baixar. Vocês veem uma embarcação maior se aproximando. Tá ok, e aí, o que tem essa embarcação? Bom, ela tá meio longe ainda, mas mesmo longe dá pra ver que é uma embarcação equivalente, vai, num período romano seria mais ou menos um quinquireme, 50 remos. 50 remos. É, 25 de cada lado. Mas assim... Isso não é bom. São 50 caras remanos. 50 caras remanos e 50 caras romanos lá dentro. Não. Se são 50 remos, 25 de cada lado, tem pelo menos uns 3 em cada remo. É. Ah, então quer dizer que dá pra gente invadir tranquilamente. Se os 50 parar de remar, o barco vai parar. Ah, e depois quem que vai remar? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eles não têm. Então, você sabe. Quer dizer que eles são 150 caras remando. Fora o resto, gente. Meu Deus do céu, esse bárbaro estúpido. Ô, Bardo, tem como você botar fogo na parada? Que mané botar fogo, quê? Calma, nós não sabemos se eles são amigos ou inimigos. Como já vamos sair botando fogo? Antes de julgarmos qualquer coisa, precisamos saber se quem está naquele barco é amigo ou inimigo. Exatamente. Vai ser queimando as coisas assim? Madaleno, você conhece Oi. Aquele barco? Eu não sei, porque eu não venho muito desse lado. Eu sei que o lugar que vocês vão pra lá, mas... Onde tá vindo aquele barco? Talvez seja da cidade. Então tem mais alguma cidade próxima aqui? É, a cidade que você falou que não tava indo pro dono não, assim. Aham. Então, tem uma cidade. Aí aquele barco pode estar vindo da cidade. Seria melhor nós passarmos próximo dele furtivamente. Nós podemos tentar, você quer? É melhor. Vamos tentar evitar confusões pelo caminho. Quero chegar logo a essa cidade. Ok. Vocês vão se aproximando e vocês vão vendo cada vez mais o barco se aproximando. O Madaleno, como você orientou, ele tenta manter mais ou menos próximo do barco, de jeito que ele fique no ponto cego. E aí, quando vocês estão chegando perto do barco, vocês percebem uma bandeira negra logo na frente dele. Certo, precisamos nos afastar o mais rápido possível deste barco. Tá bom, tô virando. Não, não, nós precisamos seguir pra Domo Inox, mas nós temos que passar por este barco. Então, mas pra ir pra Domo Inox, o barco tá no caminho, cara. É isso que eu tô falando, nós precisamos... Tipo, não dá pra você virar pra longe deles. Aham. Uhum. E já tá perto demais pra isso. Bom, qualquer forma. Randall, como está o seu machado? O que que é? Ah, ele tá pronto pra guerra. Tem alguma porcaria de pólvora, alguma coisa assim no barco? O que que tem? Um arpão, sei lá. Aí o barco é meio alto, então você não consegue enxergar o que tá em cima. Calma, nós não vamos entrar no barco ainda. Não, falar no nosso. Ah, no de vocês? Não, é um barquinho de pesca. Um barquinho então de pesca, tem pelo menos um arpão. Não, não tem. Eu pesca... Ele pegou só a gente e colocou lá dentro. É só um barquinho de pesca, entendeu? Aqueles barquinhos bem estilo náufrago, tá ligado? Ah, vamos quebrar o barco, cada um pega um pedaço de tábua e a gente passa despercebido. Não, não. Meu amigo bárbaro estúpido, eu só perguntei se você está com machado afiado. Vocês percebem que aquela embarcação começa a virar na direção de vocês. Agora ferrou tudo. Então, vocês começam a ouvir alguns gritos como... Yeah! Randall, seus parentes estão aqui. Eu vou pular no rio e nadar em direção ao barco. Não vai pular não, senhor. Tô agarrando ainda pelo colarinho. Segura, cala a boca, cara. Do Dragon. Você já se divertiu, é minha vez. Não, vai se divertir. Vai te matar. Não, tira esse braço de paladino daqui, seu idiota. Vai. Sai daqui. Meu Deus vou do céu. Colocar vou um machado vou no pegar dente, uma rede pular. Vou enrolar o Randall com a rede. Cara, você enrolou o Randall com a rede. Como assim? Nossa, depois, fica se precisar de porrada, vocês não me chamem. Bárbaro maldito. Eu vou chamar, vou soltar o cachorrinho na hora que precisar. Ficar tranquilo. Ok, eles estão agora mais ou menos 50 metros de vocês. Dan, você já arrumou a sua harpa, certo? Nesses dois dias de viagem. Ah, mestre, já consegui arrumar a harpa esse tempo? Conseguiu. Ok, precisamos que você deixe o barco invisível o mais rápido possível. Muito bem. Então, mas eles já estão a 50 metros. Tá, mas mesmo com 50 metros, o cara deixou invisível, o barco sumiu. Não, mas os caras vão ficar confusos. Sumiu uma parada exatamente ali na frente. Cara, nós estamos na Idade Média, eles não são tão inteligentes assim. Rola o D20. Vou rolar aqui. Vamos lá. 9. Não, você não conseguiu deixar o barco invisível. Ô, merdin. Eu acho que a harpa não ficou tão boa ainda, senão. Desafinou. Dakov, prepare suas flechas de fogo. Então, nisso, a embarcação gigante, ela chega perto de vocês, ele emparelha, você ouve para os... E saem pela morada, da parte que tá emparelhada com você, vários homens com chapéu com chifres, apontando arcos e bestas para vocês. Ah, que bacana. Kailine, proteja o Mouros. Pode deixar. Eu pego o Mouros e me escondo atrás de umas coisas. Umas redes. Um deles vem mancando, cai com uma espada na mão, aponta pra vocês e diz: entregue sua embarcação! Obrigado por me salvar, isso aí, obrigado! Na hora que você fala obrigado por me salvar, você ouve o cara falando: Handle X? Sim, o lendário. Sou eu! Tio Tuta! Duda! É Tuta! Sorte Tuta. Que você que você se identificou, já tava prestes a quebrar sua cara aqui, cara, ia pular no barco e devastar todo mundo, porra. Homens, não os matem, só tragam eles pra cima. Parentes seus? São bem parecidos. São bem parecidos. Tá, ok, vamos curtir o Tuta. Aqui. Bem, quem é o tio Tuta? O tio Tuta por acaso é seu truta? Cola com a gente na quebrada. Na quebrada bárbara. Então vocês subiram no barco. Rendal, abraçando o tio Tuta. Aí, seu bárbaro cretino, como é que tá as coisas? Dá aquele abraço nele assim. E aí, seu guerreiro fedorento? Ah, seu vagabundo, tá gordão, hein? Não melhorou nada esse seu abdômen obeso. Isso aqui é a fartura. Mas vem, como que anda a minha irmã? Ah, daquele jeito. Continua um ogro. Com uma perna só. Cabeluda, cheio de pelo. Tá parecendo aquele bigode dela, já virou uma grande barba, cheio de arroz e ossos de galinha. Ah, então ela está fenomenal. Que bom, sabe? E o que você anda fazendo por essas terras? Ah, entrei pra patrulhar uma cidade e apareceu alguns orcs e devastaram a cidade. Desde então a cidade está no inferno, não tem mais onde viver. E resolvi matar uns caras em lugares diferentes. Matam aqui, acabei com um troll, acabei com um ciclope. E quase que eu acabo com seu barco inteiro ali na machadada, uma puta merda, que você não avisa que é você, cara. Você acabar com o meu barco. Tudo bem. Aí se alguém que quer ver você. Vamos lá. Parece que contar vantagem é uma coisa de família, né? É. Pra você ver, Paladino. Tem alguém que te ver aqui. É o pai da Manuela tá trabalhando aqui. Oh, o pai da Manuela. Meu Deus, Manuela, que arruma esses nomes. Eu tô na Idade Média, já tinha esses nomes ridículos. Então, tinha Arthur, tinha Daniel. Sim, mas... Pô, olha o respeito aí, cara. Então, nisso vem um cara mais ou menos 2,5 metros de altura, barbudo, ele aponta pra você um machado e diz: não pense que eu escolhi o que você fez com a minha filha, seu vagabundo! Randall, o que você fez com a filha dele? Ainda bem que você não esqueceu, eu também lembro toda noite. Oh, meu Deus. Aí o tio Tuta fala pra você: você sabe que eu não posso proteger dessa, né? Paladino, tá vendo isso aí? Ele aprendeu com o bardo, ó. Como arrumar problema com o pai do todo. E como tu tá as coisas lá no vilarejo? Ah, eu vou tá lá o filho que você assumiu. Filho? Eu falei com o que você fez com a minha filha. Falou que ia casar e nunca vou. Ah, mas como é que eu vou casar? Eu sou um cara que tem que é muito perigoso na minha vida. Cada 2 aventuras eu tô quase morrendo. Porra. Eu sou um pirata, mas cuidei das minhas filhas. He's got a point. Agora lascou, cara. E aí? Agora você vai ter que se ver com o meu machado. Você sabe o que dizem. Filho de bárbaro seria uma tremenda barbaridade. Ok. Ele corre na sua direção com o machado. Ele bate com o machado, acerta perto do seu pé e acerta na madeira do navio. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os machados de lado. Vamos na porrada mesmo. Ele arranca o machado e ergue o machado e aponta pra você. A briga aqui é de homem. Eu ergo meu machado também. Vou atacar esse, né? Bom, veja bem. Ele é um bárbaro de nível mais alto que você. Você simplesmente foi bater com o seu machado em direção a ele. E com o machado dele, ele deu um golpe e desviou o seu machado. Vai ser difícil essa. Mas legal, assim que eu curto. E nisso que ele foi tentar desviar o seu machado, criou o braço um pouco demais, então tem uma chance de mais um ataque. Um braço um pouco demais? É, o braço dele tá lá atrás com o machado, por causa do impulso que ele deu pra desviar o seu machado. Você percebe que a arma dele é mais pesada. Eu vou tentar então acertar o machado no bíceps dele. Ok, rola o D20. 15. 15? Ok, você acerta na brafoneira dele. Você vê que o seu machado quebrou a brafoneira dele, mas não chegou na pele. Foi por quase. o próximo vai arrancar esses seus dedos vagabundos. E quando você fala isso, ele vem com o machado de lado e bate nas suas costelas. E ele acerta suas costelas não com a lâmina, mas com a parte chata do machado. Você ouve e sente barulho de costelas quebrando e você tomou 13 de dano. Ai. Ah. Randall, quer ajuda aí ou você consegue se virar com ele? Deixa comigo. É uma briga de homem pra homem, eu não sei se eu posso me meter. Não. Quer ajuda o quê? Quer ajuda o tio Tuto? Vamos fazer uma aposta? 2 moedas de ouro. Então, seguinte, eu aposto 2 moedas de ouro que o cara derruba o Randall. Fechado? Cala a boca, seu bardo. Depois de ter acabar com ele, eu vou acabar com você. Mas menina é meu sobrinho. Menino vai ganhar, vai. Ah, não sei não, viu, mas vamos ver então. É 2 moedas de ouro. O que que tem ao redor, assim? Que tem pessoas, piratas. Não, tem um mastro, não tem nada? É só eu de frente pra ele? Então, vocês estão no começo, o mastro tá mais pra trás, atrás dos piratas. Tá você de frente pra ele num círculo. O círculo tá livre. Cara, vou ter que usar o meu golpe especial. Vou jogar o machado no peito dele e sair correndo atrás do machado. Ok. Falta de 20. 17. Bestial e assassina! Ok, você largou seu machado, foi voando e girando em direção a ele e acertou bem no peitoral dele e ficou preso no peitoral. E eu tô correndo na direção dele. E do jeito que ele ficou, ele cortou a pele, não chegou a fazer um corte grande, mas ele já alcançou a pele. Tá sangrando. Você vai correndo em direção a ele. Putz. Bom, um dado te ajudou. Então, ele não consegue desprender o machado. Tem que desviar seu ataque. Pode atacar. Eu vou pular, cara, com os dois pés no joelho dele. Ok, rola o D20. Putz, cara, 16. Grande colisão, Randall! Ok, então você foi com os dois pés. Você acertou os dois joelhos, você caiu de bunda, mas você deslocou os dois joelhos dele. E ele tá agora caído no chão com o machado no peito. Mas ainda assim ele não desistiu. Então ele pega o machado dele com a outra mão e gira o machado em sua direção. E o machado entra, não entra, mas ele faz um corte na lateral das suas nádegas. Você toma mais 9 de dano. Putz, tomei 21 e 2. Ah, tá pronto, tio Tuta, pra perder 2 moedas de ouro? Os dois estão no chão, um com o machado no peito e outro com o machado na bunda. Beleza, mas ele tá com os dois joelhos quebrados ali, né? Deslocados. É tipo assim, a patela tá atrás. É, eu vou atacar uma machadada no joelho dele que tá deslocado. Você vai decepar a perna dele, é isso? Ok, rola o devido. 13. Ok, nisso que você vai ter que levantar pra bater, você lembra que você tá sem o machado na mão e você dá um murro no joelho dele que tá deslocado. É, dá. Se machucar, tá beleza. É, você esqueceu que o machado tá no peito dele, não na sua mão. Marquei, tô. Isso, ele tenta alcançar o machado dele que tá nas suas nádegas, né? Mas ele não alcança. Mas ele não sentiu dor, eu soquei o joelho deslocado dele, cara. Cara, ele é um bárbaro. Eu sei como é que é, eu levei machadada nas nádegas e também tô de boa. Você tá brigando contra você mesmo com 2 levels acima. Tá, mas assim, então o machado dele tá perto de mim. Tá nas suas nádegas. Ah, ele vai ver o que é um bárbaro. Eu vou, ao mesmo tempo que eu tiro o machado dele nas nádegas, eu vou fazer o golpe no joelho dele. Não dá, escolhe um, cara. Não tem como eu fazer aquele negócio 180 graus que eu tiro e... Você não pode fazer ao mesmo tempo. Você vai fazer sequencial. Como assim? Então, tirar o machado vai ser uma ação que vai exigir rolagem. Você pode tirar o machado e abrir mais a ferida. Ah, entendi. Ah, então é melhor fazer isso não, cara. Cara, eu vou usar mesmo a técnica do troll. Vou girar o meu machado que tá no peito dele, cara. Igual o reloginho. Então você vai levantar com o machado nas nádegas e girar o machado no peito dele, dá certo? Pra chutar, não dá? Eu tô mais ou menos perto dele. Dá pra chutar, dá pra chutar. Chutei, então. Fala de 20. 15. Ok, nisso que você vai chutar, você ia chutar com a mesma perna que o machado tá na nádega. Você sentiu a pontada e o machado se prendeu. Ele abriu uma ferida maior e você tomou mais 3 de dano. Você tá sangrando feio agora. Caramba. Eles estão sangrando um pouco. Tio Tuta, se nós deixarmos esses caras continuarem, eles vão acabar se matando aqui por um motivo que não é tão bom assim. Ah, isso aqui acontece toda semana. Acontece toda semana, mas não com o meu amigo. Cara, se você entrar lá no meio, você vai ter problemas. Se qualquer um entrar no meio, vai ter problemas. Só você pode resolver isso. É, Tio Tuta, posso ficar pelo menos de primeiro socorro? Se alguém cair, sei lá, Vai que acontece. Não. Você quer me desonrar? Fique quieto. Isso, fiquem quietos. Temos moedas de ouro em jogo. Nisso, o cara vai atacar você, vai Manuela. E ele pega o machado que tá no peito e ele arranca o peitoral dele. Está aí junto e ele taca o machado na sua direção. O machado não acerta você, mas o peitoral te acerta bem na virilha. Você não toma dano, mas tá sentindo muita dor. Você tá com menos 3 pra próxima rodada. Caramba. Agora pelo menos o machado dele saiu, né? É, os dois machados saíram. Vou pegar o machado dele, que já tinha deslocado da minha nada, e acertar o joelho dele que tá com a rótula deslocada, né? 16. Nisso você ergueu o machado e você decepou a perna dele. Putz, isso vai dar problema depois. Isso, vai ferrar tudo. Não, pirata com perna de pau. Não, o problema não é a perna, é as moedas. Eu já expliquei que é uma coisa até a morte. Opa. Não. Você apostou que seu amigo ia morrer. É, pra você ver, né? A gente é surpreendido cada dia. Você sabe que isso vai causar problema pra você, né, o Dark World? Por quê? Eu e seu tio estamos apenas negociando. Ninguém aposta com a minha morte e sai impune. Ah, você tá lutando. Você nem tá vendo a gente apostar. De qualquer forma, acho que o tio Tuta não é tão truta assim. Tá, eu decepei a perna dele, como é que ficou o lance? Pelo menos ele vai ficar agonizando. Por causa da dor. Ah, agora vai rodar o outro joelho dele. 16 de novo. Você basicamente repete o golpe. É assim que se faz. Isso, ele desmaia. É assim que usa a bestial ira assassina. Ele tá desmaiado lá. Tá, então eu vou cortar a cabeça dele. Como assim? Não. Não vai não. Cara, vou pegar o meu machado e vou fincar no pescoço dele. Não, senhor. Cara, que eu já fiz isso, vocês estão longe. Já meti o machado no pescoço dele. Ele tem tempo de fazer isso, Abner, antes de eu fazer alguma coisa? Ah, ele tá perto, ele tá em tudo, cara. Eu posso tacar a marreta nele. Então, pode vir. Se você tacar a marreta em mim, você vai ser o próximo, mano. Não tem problema, mas você não vai matar ninguém injustamente. Eu já matei, já. Você acha que ele vai sobreviver? O erro é seu. 16. 16? Aham. Você acertou. Não haverá mortes injustas aqui. Ah, vai na porrada mesmo. Vou socar a cara dele até ele morrer. O cara tá caído, seu desonrado. O cara tá desmaiado. Paladino aqui é você, eu sou um bárbaro. Tô seguindo pra cima do Randall. Tá aí, Vinícius, você quer olhar o estado do cara? Eu quero. Eu cura okay. Ele. Você chega nele e você percebe que ele morreu por causa da hemorragia. Parem com a luta, parem. E já tá morto. Mas eu não vou parar de chocar a cara dele, não. Pare com isso, já chega. Bem, eu olho pra cara do tio Tut, fazer o quê, né? Eu entrego as moedas de ouro pra ele. Tô chamando a marreta pra minha mão. Vou ficar com os dois machados agora. Então, o tio Tuta, ele fala pra você, Darko. É, eu falo, isso aí é meu sobrinho. É esse que é o problema. E aí, o tio Tuta, ele chega no Handle X e pergunta. E onde é que vocês estão indo dessa vez? A gente pretende chegar em Dominox. Então, o quê? Dominox. Pergunta pra aquele cara de asa ali. É a cidade mais próxima, Dominox. Não é mais próximo, não, mas dá pra gente chegar lá. Tipo, eu ganhei do cara, não teve nenhuma. Alguma parada, vamos beber até a morte. Não. Eles conheciam o cara, não você. Eles não gostam de você. Aham. Uhum. Assim como você não gosta do Moros, eles não gostam de você. Tadinho, meu filho. Eu quero só saber quem que vai fazer o curativo na minha nada, cara. Não, isso a gente resolve depois. Aquele cara ali, ó, parece que tá olhando com uma cara meio boba, não sei. Vamos lá, galera, estou com um corte aqui. Quem que vai fazer o curativo? Pior se fosse com veneno, né? Então, os piratas concordam em levar você até próximo da cidade do Mominok. Então, um detalhe: onde está o. Ah, o. Madaleno. É mesmo, gente, onde cadê está o rapaz que ajudou a gente? Tomara que ele tenha morrido. Meu Deus do céu. Pior que eu vou ter que procurar o cara por obrigação. Eu nem gosto desse cara. Vocês já chegaram na cidade, cara. Agora que vocês se tocaram. Bom, o Madaleno deve estar em algum lugar. Depois nós vemos isso. O tio Tuta tá com a gente aí? Não, o tio Tuta tá no bar. Nesse meio tempo, o Darko, ele tá conseguindo pisar no chão, mas com muleta. Ok. Ele tem as muletas? Não, ele vai ter que tomar um amuleto. Oh. Paladino, venha cá. Como venha cá? Você tá nas minhas costas. Ah, é. É. É o seguinte, eu acho que eu já consigo andar um pouco, mas eu preciso de algum apoio. Tipo um amuleto, uma bengala, algo do tipo. Ah, vou ver se tem uma vassoura, qualquer coisa próxima por enquanto pra ele poder se apoiar. Depois a gente se vê esse negócio da muleta aí. Você acha? Um rodo. Tá, eu vou pegar o rodo na mão e sair perguntando. Alguém é dono deste rodo? Eu. Eu. Bom, eu tentei. Eu sou dono deste rodo, jovem cavaleiro. Mas estou oferecendo pra você. Ah, muito obrigado, Randall. Tá, vou entregar o rodo pro Dark Wolf pra tirar ele das minhas costas. Muito simples de se resolver uma situação como essa. Olha, nosso templo ali. Encontramos o templo. Moros, parece que você vai chegar em casa. Mas que o Dragon Spell, não é prudente que um grupo entre no templo com um bardo aleijado e o tanque do grupo com problemas nas nádegas. Ora, é um templo. Onde mais você acha que nós precisamos pedir ajuda? Foi no templo que a gente quase se ferrou com o Moros. Foi no templo que a gente tomou muita porrada. Isso tem um outro detalhe. Ali deve ter algum monge que pode ajudar a gente. Olha aí que templo bonito, rapaz. Isso, vamos lá. O mais apto a poder averiguar o templo sem chamar muita atenção aqui é a Kailine. Vamos fazer o seguinte. A Kailine poderia visitar o templo, fazer a primeira observação, enquanto a gente procura uma estalagem e enchemos as nossas bolsas com os mantimentos e tal. Nos recuperamos por aqui. Mas Kailine, fica esperta. Sim. Qualquer coisa... Pode deixa deixar. O Moros com o bardo e fique tranquilo, porque o bardo não vai a lugar nenhum. Que estalagem que é? Vamos pro templo, é bom que eu posso recuperar meus pés. Você recupera a sua nádega. Cara, se tiver porrada, ó, eu já perdi 25 pontos de vida, mano. Se tiver porrada, eu vou tombar. O bardo já quase tombou no Ciclopes. E é, se, é perder, se perder dois caras do grupo, o Kill Dragon já tomba rapidão. E a Kailine também. Eu ia te curar, mas por esse comentário você vai ficar sem os 27 pontos. Não, cara, tipo assim, ó, se doia, um grupo tem 4 pessoas, 5. Se dois tomba. Já era o resto, cara. É, isso é verdade. Nós precisamos pegar um lugar... achar um lugar mais reservado pra eu poder tentar usar um pouco dos meus poderes curativos em você. Você deve ter um poder curativo em volta com as mãos. Aham. Uhum. Né? Mas eu não vou tocar nele, né? Vai ter que tocar, porque é assim que você cura. Não é só colocar as mãos próximas, né? Por isso se chama cura pelas mãos. É, impor as mãos, tá? Saco. A cura do paladino é impor as mãos. Meu Deus, amigos não fazem essas coisas. Não, o problema nosso não é minha. É o que nosso grupo está praticamente aleijado. Desculpa aí, Bárbara. Mas estamos aleijados. Precisamos praticamente quebrar nossas pernas. Desculpa aí, Bárbara. Força de expressão, sabe como é que é. É, parece que o Bárbaro tem razão. Então, o que vocês vão fazer? Eu posso curar mais um pouco o Bardo. O Bardo? É, e o Paladino pode curar o Bárbaro. Porque eu! Gostei da sua ideia, Kailine. Então, Kailine, o Bardo, ele não tá com dano. As feridas deles vão se curar com o tempo. É, se bem que Bardo com perna ou sem perna, é só ele ficar sentado tocando musiquinha e tá tudo beleza. E aí, se ele precisar se esquivar, ele faz igual cobrinha, assim. Kailine, é mais prudente que nós concentremos os nossos poderes no Randall. Até porque eu sou o matador do grupo, né? Só que não aqui no meio dessa feira, né? Então nós dois, vamos lá. A Kailine, como vocês perguntam aqui, ela não precisa encostar. Ela só aponta as mãos. Agora o Paladino precisa impor as mãos dele. Tá, tô impondo a mão no Aleixo. Não, aí, não. Eu aproximo minhas mãos. Isso no meio do porto? Não, nós vamos procurar um lugar reservado, cara. No porto. Tem algum lugar um pouco mais reservado, com menos gente? Tem tipo uma viela. Puta, viela nunca é bom. É, o negócio é a gente... Cara, vai aí mesmo, coloca a mão, ninguém vai ver, rapidão, vai. Vai então, no meio de todo mundo, então, mesmo. Vai, se alguém falar alguma coisa, a gente quebra a cara, vai. Vou usar... sim. Certo, vou usar meus poderes curativos no Randall. Eu também. Rola um D12. Eu? Tá, peraí. 3. Kailine, rola um D12 mais um D8. 10. Ok, então o total de cura no Randall F foi 3. Então tá bom, já dá pra matar 2, 3, 4, aqui, ó. onde morre um orc, morre um exército junto. Então, mas ó, o Kill Dragon, ó, vamos falar a verdade, cara. A gente passou por esse desconforto de você colocar a mão na minha bunda e falei que lá é 3 pontos de vida, cara. Que merda de cura que você tem, cara. É que eu tava com nojinho. Falta o Bardo. Ô Bardo, coloca a mão aqui também. Aqui o Bardo coloca a mão aí também, vá. Já deu a mão pro Bardo na outra aventura. É. Mão, passar a mão, dá mesmo. Vai, coloca a mão aí rapidão. Que coloca a mão, que eu? Vai, coloca aí, cara, coloca. Eu queria... Que palhaça dessa, sai daqui. Se eu pudesse, eu chutava você, me cura, mas eu tô sem pé, isso cura detalhe. Rapidão, cara, eu vou salvar o Bardo você. Não tem cura. Eu não tenho de cura. Novo. Leia a descrição da classe. Eu não tenho cura. Não, se for ler a descrição da classe, você também não tem magia de fogo. Isso não foi o caso. Tá ok, então nós devemos, sem mais delongas, ir para o templo Demon Domo Inoxen. Agora eu tô com 2 machados. Isso dá pra matar vezes 2. Se você teoricamente tivesse 4 braços, talvez isso desse certo. Bom, tamo indo pra Domo Inoxen, certo? Vocês então chegam num templo todo, todo branco, bem arrumado. Que lugar tão arrumado. Que não se deve profanar o templo com a sujeira de nosso sapato. Então, vocês entram. A primeira coisa que vocês notam é que ele é todo encapetado. Logo que vocês entram, vocês veem que a Kailine e o Moro tiram o sapato. Por que vocês estão tirando sapatos? Vocês sacerdotes têm cada mania. Ok, não vamos brigar por causa disso. Eu não tenho sapato, né, então... Claro que tem sapatos, ô. Você só deslocou os pés, não deixamos só as botas lá, não. Você tá aleijado, mas você ainda tem sapato, cara. Não tá tão decadente assim, a gente ainda não te transformou num mendigo. Ah, valeu, valeu. A gente não vai brigar por uma coisa tão boba assim. Sim. Ou vamos. Não, vai ninguém brigar por nada, não vai. E nisso, ele diz pra vocês, posso ajudá-los? Cara, todo mundo que pergunta pra gente em que pode ajudar, depois se transforma num demônio, ou depois tenta nos matar, ou depois manda pra uma cápsula, depois nos desmaia. Então é melhor não responder. Não ligue para o nosso amigo, ele não teve um bom dia hoje. Aliás, ele teve um bom dia. Aliás, deixa eu te perguntar, senhor, sei lá quem, você tem algum poder de cura? Ah, nós temos curandeiros aqui. Ele veio uma lascada em partes indelicadas. E como pode ver, este meu amigo aqui não está conseguindo andar direito. Parece que o Dragon completou a sua missão. Mas muitas outras aventuras ainda esperam os guerreiros do Vale. Não percam o próximo RPG Cast.